Muito obrigado. Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Como dizia o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, a mensagem da LBV, consequentemente do PBV, porque aqui estamos em pleno comício da política de Deus, política para o homem e para o espírito do homem, carimba o espírito para a eternidade. Por isso é que é tão importante pensarmos muito no Apocalipse do Cristo de Deus, porque quando a LBV prega a necessidade de unir a humanidade de cima à humanidade de baixo, ela está nada mais, nada menos e contribuindo para a descida feliz da Jerusalém Celestial, com o templo de Deus, a porta aberta no céu, para o plano das formas, o plano material. Por isso que, em plena cruzada da religião divina, vamos ao comício da política divina, com o Evangelho, o Apocalipse do Cristo, para os corações dispostos a ouvir esta palavra. Capítulo 14. Hoje damos início à explicação das vozes. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Dizendo em grande voz: temei o Senhor Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e fez a terra e fez o mar e fez as fontes das águas. Meus amigos e meus irmãos, que coisa linda! Eu sei que vocês também se comovem, todos vocês, a partir da simples leitura desse livro tão importante, do qual tanta gente só tira pavores. E ele, no entanto, nos oferece a felicidade eterna. Afinal de contas, é o Apocalipse de Jesus. Aquele que deu sua vida por nós. E logo aqui na primeira voz, nós temos imediatamente um conforto espiritual. E vi outro anjo, quer dizer, os secretários do poder de Deus. Usemos essa linguagem para todo mundo entender. Voando pelo meio do céu, quer dizer, nas alturas, para ser visto por todos, para não deixar dúvidas de que existe, tendo um evangelho eterno. Evangelho quer dizer boa nova, mas não é uma boa nova passageira como são as humanas. Hoje tudo bem, amanhã não se sabe. Apesar de que Jesus nos ensinou a não nos perturbarmos com as dificuldades ao dizer que a cada dia já basta o seu mal. E que tudo é possível àquele que crê. Então podemos vencer qualquer dificuldade. Aprendemos aqui, logo nessa leitura tão simples da primeira voz, porque esse anjo, voando pelo meio do céu, porta um evangelho eterno, quer dizer, uma boa nova eterna, uma boa notícia eterna. Não é uma coisa que muda conforme a oscilação do mercado ou dos juros internacionais. E ele porta, quer dizer, traz esse evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, quer dizer, para nós que estamos aqui, e para também os espíritos que vivem no céu da terra, e tanta gente vê, porque existe a vidência espiritual. Nós não estamos restritos, criaturas que somos, de um Criador onipotente, onisciente e onipresente. Não estamos restritos aos simples sentidos da carne. Nossos olhos, ao estudar o Evangelho e o Apocalipse, podem abrir-se, se quisermos, para coisas extraordinárias, inadmissíveis no segundo anterior à palavra que estamos dizendo. Tudo hoje se transforma tão depressa. Um dia desses, conversando com uma pessoa, ele disse para mim: mas essa questão aí, a ciência não admite. Mas eu digo: de que ciência você está falando, meu amigo? É uma pessoa muito minha amiga. A ciência de hoje, do século passado, de há 2000 anos, ou a ciência de amanhã, ou daqui a um ano? Porque tudo corre. Como diz o irmão Zarur naquela sua quadrinha da velocidade, está logo no princípio dos poemas da era atômica. Abre o livro, se não me engano. E a ciência corre também. Quando uma pessoa hoje vai falar sobre ciência, você que é intuitivo, deve pensar assim, não deve temer, e deve raciocinar dessa maneira. Mas de que ciência? A ciência vai em alta velocidade, e a intuição então vai em velocidade maior. O que a intuição, no campo espiritual, no campo religioso, intui, a ciência comprova em laboratório, e que agora não está tão vagarosa assim. Então, quando falarem vocês sobre a ciência, queiram saber de que ciência se trata. Porque ela está evoluindo numa velocidade da luz ou do pensamento. Hoje a vida é uma corrida. Todos correm, tudo corre, todos morrem, tudo morre. Eu não sinto mais a vida. Assim são aqueles que não entendem que a ciência, eu acho importantíssima. Olha aqui, eu estou falando no microfone, o que é isso aqui? Um avanço extraordinário da ciência, palmas para eles, hoje, ontem e sempre, aos cientistas. Mas é preciso que se diga que a ciência sozinha é a razão estéril. Ela tem que se aliar à intuição, ou seja, às coisas espirituais, porque ela é espiritual. Daí aquele meu pensamento que tanta gente gosta. A ciência, quer dizer, o cérebro, a mente, iluminada pelo amor, quer dizer, pelo espírito, eleva o homem à conquista da verdade. Isso está no Evangelho Eterno, vocês veem só que coisa bonita que nós tiramos daqui. A primeira voz. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. É para a gente levantar, ficar sentado, como está no hino brasileiro, é lindo. Mas aquela questão de deitado eternamente em berço esplêndido. E ele vai pregar o evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Quer dizer, repete o evangelho, onde Jesus diz, ide e pregai, dizendo que é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, expulsai os demônios, e manda adiante alimentar as viúvas, proteger os órfãos. Porque senão de que adianta ter fé? Ter fé e não sabê-la usá-la pelo progresso da humanidade? Fortalecer a cidadania se faz com fé. E cidadania não é só material, a cidadania dos povos encarnados na carne. A cidadania também é um assunto para ser tratado no campo do espírito. Que adianta ter fé se eu não uso essa minha fé para socorrer os miseráveis? Por isso é que muita gente, quando fala em economia, gente que diz ter fé, não entende que ela existe para beneficiar o povo, a sociedade. Aí que se vem surgir os privilégios, porque faltou a economia, que é uma ciência, o banho lustral do amor, a ciência iluminada pelo amor, eleva o homem à conquista da verdade. É o Evangelho Eterno que prega isso. É a missão dos 70, pregar esse Evangelho Eterno. Evangelho é boa nova. Então o Apocalipse, se apavora alguém, é porque tem culpa no cartório. Eu já expliquei o que é o Apocalipse, em linguagem simples. Um amigo muito bem situado, estudado, um sábio, descobre que você, se for por aquele caminho, vai cair de um despenhadeiro e vai morrer. Ou então quebrar uma perna, ficar com problema para sempre. Avisa você através da carta, não vá por aquele caminho, porque há esses perigos, tais percalços, e mais isso, isso e isso. Você vai. A culpa é do amigo que te mandou uma carta avisando? Então a culpa não é de Deus, nem do Cristo, nem do Espírito Santo. Se o Apocalipse apresenta passagens que alguns acham terríficas, não. É apenas um aviso que devemos estudar. Agora, versículo 7, nós estávamos lendo o 6º, do capítulo 14. O outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Quer dizer, trabalho aberto, hein? Pois Jesus diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi a Deus, trabalhadores, para a sua seara, quer dizer, a seara dele. Versículo 7º do capítulo 14, a primeira voz. Dizendo em grande voz, temei o Senhor Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e fez a terra e fez o mar e fez as fontes das águas. Meus amigos e meus irmãos, eu já disse aqui que a palavra de Deus, que é amor, só pode ser interpretada sob o prisma do amor. Porque senão uma pessoa pega uma passagem como esta aqui, versículo 7 do capítulo 14, do Apocalipse de Jesus, e diz, temei o Senhor Deus, como se Deus fosse um carrasco, fosse um tirano, quando ele é nosso Criador. Um pai que é o mal do seu filho, a não ser que seja uma aberração como pai. Mas esse Deus criou o universo. Eu não falo do Deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança dos homens. Nós homens, cheios de defeitos. Quando se diz aqui, temei o Senhor, Deus, quer dizer, cumpri os seus ensinamentos, os ensinamentos dele. É aquela história, você chega e diz, não, bota a mão no fogo e vai queimar. Você botou a mão, queimou, a culpa é do fogo ou é sua? É sua. Você não temeu o fogo que serve para fazer a sua comida, esquentar o seu corpo no frio, mover a indústria, mover nações inteiras. Então o fogo não é mal em si. O mau uso que fazemos dele é que é perigoso para nós. E Deus não é mal em si mesmo. Então quando dizemos, diz a voz aqui, temei o Senhor Deus, e em seguida diz, dai-lhe glória, quer dizer, deveis seguir os seus ensinamentos. Para passar de ano, porque em seguida vem, pois é chegada a hora do seu juízo. Ué, você só pode ter medo das provas finais do seu curso se você foi um gazeteiro, se você foi um gozador, se você quis espantar os seus colegas ou as suas colegas fingindo coisas que você não é, porque você não se firmou como gente ainda. Aí sim que você não se firmou como gente ainda, porque não quer. E não bota a culpa nos outros. A vida é uma beleza, vivamos a vida. Como é maravilhoso o céu, as estrelas, a lua, o sol, as pradarias, as florestas. A vida é bela. Então eu leio aqui, pois é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer, como é que você pode subir na vida se você não se prepara para as provas de fim de ano? Se você se preparou, você não tem que temer nada. O que em seguida? Diz aqui o Apocalipse, e adorai aquele que fez o céu e fez a terra e fez o mar e fez as fontes das águas. Quer dizer, alguém que nos ama, que quer nosso bem. Não quer o nosso mal. Então, se nós tememos, o que nós estamos temendo em primeiro lugar é a nossa consciência. Não esse Deus que o anjo anuncia no alto do céu, trazendo um evangelho eterno, uma boa nova eterna, que essa voz anuncia para a nossa felicidade. Pois se é chegada a hora do seu juízo de Deus para conosco, é de um Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar e fez as fontes das águas. Meus amigos e meus irmãos, quando nós entramos na sintonia de Deus, sentimos em nosso coração a paz que vem de Deus. Aquele que fez o céu e fez a terra e fez o mar e fez as fontes das águas para a nossa sobrevivência. E essas fontes dessas águas não são apenas capazes para saciar a nossa sede do corpo material. É aquela água de que Jesus nos fala, de que se a bebermos, nunca mais teremos sede. E a terra que Deus nos criou, nos dá o trigo, esse Deus aqui, de que nos fala a primeira voz, no versículo 7 do capítulo 14 do Apocalipse. Eu repito para vocês guardarem. Daí vem esse pão que nos alimenta o corpo, mas também vem aquele pão que desceu do céu, que é Jesus. E se comermos desse alimento, que é a sua doutrina, jamais teremos fome também, nem sede, se bebermos da sua água, nem deixarmos de comer o pão, que é ele. Por isso que nós repetimos sempre na prece do copo d'água, aquela palavra do Cristo: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Evidentemente que Jesus não nos daria a paz do mundo, que a paz do mundo é uma ameaça. Os homens prometem paz, cuidar da manhã. O que é que nos mostra a história? Até a paz do mundo é uma ameaça. Mas Jesus diz: eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E prossegue: e não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Trabalhemos pela união das duas humanidades, pela nova Jerusalém, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, no versículo 3. E ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do seu Cordeiro. Os seus servos os servirão e contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome de Deus. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É desse Deus, do seu Cristo e do Espírito Santo, e que nos fala a primeira voz, um anjo que nos traz esse evangelho eterno, a boa nova para a nossa alegria, agora e sempre, não somente na religião, mas na ciência, na política, na filosofia, em toda a parte do mundo em que uma criatura de Deus esteja a serviço dele, isto é, servindo a seus irmãos. Aí sim, sociedade solidária, porque o amor imperará. E se houver o amor de Deus, a paz de Deus virá também aos nossos corações. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações. Para sempre. Thank you.